Quando ele expirou, o sol escureceu. Era mesmo o Filho de Deus. Seu sangue em minhas mãos me fez entender que por mim o inocente estava lá. Pode o mortal, perante o próprio Deus, ser irreverente até o meu rosto não pude levantar, pois ali o justo estava em meu lugar. Posso agora crer que o preço do perdão ele pagou na cruz, e minha gratidão será amar Jesus, e amar a cruz porque vazia está. Eu não tenho mais aquele coração que não o conheceu, e aquelas mãos que derramaram sangue seu. Agora só consigo me amar. Agora eu só consigo me amar.